vejo o seu olhar enviando sinais pra me cantar. Então, meu bem, só me diga onde e quando eu estarei lá. Mas se você quiser se esquecer de mim, não vá. Vejo o seu olhar enviando sinais pra me cantar. Então, meu bem, só me diga onde e quando eu estarei lá. Mas que você não vá se esquecer de mim.